João 14, 13. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isto farei, a fim de que o Pai seja glorificado. Aleluia, no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Aleluia. João 14, 13. Aqui fala de que Deus quer ser participante conosco da sua obra nesse mundo. Deus pode fazer todas as coisas? Pode, mas Deus nos quer junto dele. Por que você acha que Deus, que sabe todas as coisas, precisa que a gente ore? Hein? Deus precisa que a gente ore? Hein, amados? Deus não precisaria, que ele é todo poderoso, mas Deus deu ao homem algo chamado livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Então, o que é a oração? Quando o livre-arbítrio, que Deus nunca tirou do homem, entra em ação, em conjugação com a vontade de Deus. Quando a vontade do homem é submetida à vontade de Deus, e começamos a pedir ao Pai tudo aquilo que nós precisamos, tudo aquilo para a nossa vida, mas principalmente as coisas que estão de acordo com a vontade do Pai, nós vamos ver o que devemos pedir. Mas Deus tem o maior prazer em responder a oração. Quantos dizem amém? Amém. Deus tem o maior prazer, Márcio, em responder tua oração. Deus tem o maior prazer. A palavra diz: bendito seja Deus que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Aleluia! Lá no céu existe um anjo, ou mil anjos, ou quantos milhões de anjos necessários, escrevendo cada oração. Deus não rejeita a oração. A palavra diz que quando as orações chegam no céu, ela se transforma em incenso, porque lá no Apocalipse tem uma taça cheia de incenso, que são as orações dos santos. Aleluia! Deus não joga fora. Isso quer dizer que a oração não é algo jogado fora por Deus, é algo que Deus quer ter no céu, que Deus se agrada em ter no céu, é aroma suave. A palavra diz que tudo pode ser mudado pela oração. Nossa vida, nosso lar, o mundo, um filho, uma filha, um marido, uma esposa, uma cidade, uma nação, pode ser transformada pela oração.